Ficheiro 36, página 335, capítulo 19. Quarta-feira, 30 de março, a sexta-feira, 1 de abril. Miquel Blomqvist dedicou o dia de quarta-feira a passar a pente fino o material de Svensson à procura de referências a Sala. Descobriu, tal como Lisbeth já tinha feito, a pasta Sala no disco rígido de Dag e leu os três documentos. Irina P., Zandstrom e Sala. E tal como Lisbeth descobriu que Svensson tivera uma fonte na polícia, alguém chamado Gulbrandsen. Localizou-o na secção da judiciária de Södertalje. Mas quando ligou para lá, disseram-lhe que Gulbrandsen tinha saído em serviço e só regressaria na segunda-feira seguinte. Verificou que Dag dedicara muito tempo a Irina P. Pelo relatório da autópsia, ficou a saber que a mulher sofrera uma morte lenta e cruel. O crime ocorrera em finais de fevereiro. A polícia não tinha qualquer pista sobre a identidade do assassino, mas uma vez que ela era prostituta, assumira que fora um cliente. Miquel perguntou a si mesmo por que teria Dag incluído o documento Irina P. na pasta Sala. Tinha evidentemente estabelecido uma ligação entre os dois, mas não havia quaisquer referências no texto. Presumivelmente, fizera a ligação numa data posterior. O documento Sala era tão pequeno que pouco mais parecia do que uma coleção de apontamentos de trabalho. Sala, se na verdade existia, surgia no mundo do crime quase como um fantasma. Não parecia inteiramente credível. E o texto não continha quaisquer referências a fontes. Fechou o documento e coçou a cabeça. Solucionar aquele mistério ia ser uma tarefa muito mais difícil do que imaginara. E ainda por cima não conseguia evitar que a dúvida o assaltasse a cada instante. Não havia nada que lhe dissesse, inequivocamente, que Lisbeth Salander não tinha cometido aqueles crimes. Tudo o que tinha era a convicção instintiva de que não fazia sentido. Sabia que ela não tinha falta de dinheiro. Lisbeth usara os seus talentos como hacker para roubar muitos milhões de coroas. Mas ignorava que ele tinha conhecimento do facto. Excetuando a ocasião em que fora obrigado a explicar a Erika os dotes informáticos dela, nunca traíra o seu segredo, fosse quem fosse. Não queria de forma alguma acreditar que Lisbeth era culpada. Nunca poderia pagar a dívida que tinha para com ela. Lisbeth não se limitara a salvar-lhe a vida, salvara-lhe também a carreira profissional e muito provavelmente o futuro da própria Millennium ao entregar-lhes a cabeça de Hans-Erik Wennerström numa bandeja. E sentia uma enorme lealdade para com ela. Quer fosse culpada ou não, ia fazer tudo o que pudesse para ajudá-la quando acabasse por ser apanhada. No entanto, havia muita coisa que não sabia a respeito dela. As avaliações médicas, o facto de ter estado internada numa das instituições psiquiátricas mais respeitadas do país, o facto de ter sido declarada interdita, tudo tendia a confirmar que havia algo de errado com ela. O médico-chefe da clínica psiquiátrica de Sankt Stefan, em Uppsala, o Dr. Peter Teleborian, fora largamente citado na imprensa. Não fizera, como não podia fazer, qualquer afirmação especificamente relacionada com Lisbeth. Mas comentara o colapso dos cuidados de saúde mental em todo o país. Teleborian era conhecido e respeitado, não só na Suécia, mas também internacionalmente. Fora absolutamente convincente e conseguira transmitir simpatia para com as vítimas e respectivas famílias, ao mesmo tempo que deixara clara a sua preocupação pelo bem-estar de Lisbeth Salander. Miquel ponderara a hipótese de entrar em contacto com o Dr. Teleborian, interrogando-se se o médico poderia ajudá-lo de alguma maneira. Mas abstivera-se. O Dr. Teleborian teria muitas oportunidades de ajudar Lisbeth quando ela fosse capturada. Por fim, foi à kitchenette e deitou café numa chávena com o logo do Partido Moderado da Unidade e seguiu para o gabinete de Erika. Tenho uma longa lista de clientes e proxenetas para entrevistar, disse Blomqvist. Erika olhou para ele preocupada. Provavelmente vou levar 2 ou 3 semanas a contactar todos os nomes da lista. Estão espalhados de Strandgnäs a Norrköping. Vou precisar de um carro. Erika abriu a carteira e tirou de lá as chaves do BMW. Não te faz diferença? Claro que não me faz diferença. Venho de carro para um emprego tão raramente como vou a Saltsjöbaden. Além disso, se precisar, tenho o carro do Gregor. Obrigado. Há uma condição. Diz? Alguns desses sujeitos são bandidos do pior. Se vais andar por aí a acusar chulos de terem assassinado Dag e a Mia, quero que leves isto contigo e o tragas sempre no bolso do casaco. E pôs em cima da mesa uma lata de gás-pimenta. Onde arranjaste essa coisa? Comprei-a nos Estados Unidos no ano passado. Raios me partam se vou andar por aí sozinha à noite sem ter qualquer coisa com que me defender. Vai ser o diabo se me apanham na posse de uma arma ilegal. Mais vale isso do que eu ter de escrever o teu obituário, Mikkel. Não sei muito bem se tens consciência disso, mas por vezes preocupo-me seriamente contigo. Estou a ver. Corres demasiado riscos e és tão casmurro que nunca recuas quando tomas uma decisão estúpida. Mikkel sorriu e voltou a pôr a lata de gás-pimenta em cima da secretária de Erika. Obrigado pela preocupação, mas não preciso. Mick, insisto. Tudo bem, já tomei as minhas precauções. Levou a mão ao bolso e tirou de lá uma lata. Era o gás-pimenta que retirara da bolsa de Lisbeth e que desde então trazia consigo. Jan Bublanski bateu à porta do gabinete de Sónia Modig e foi sentar-se na cadeira dos visitantes junto da secretária dela. O computador do Dag Svensson, disse. Também tenho estado a pensar nisso. Fiz um resumo do último dia do Svensson e da Johansson. Ainda há alguns buracos, mas ele nunca chegou a ir à redação da Milênio. Em contrapartida, foi ao centro da cidade e por volta das 4 da tarde encontrou o antigo colega de escola. Foi um encontro perfeitamente fortuito, num café da Drottninggatan. O amigo afirma que ele tinha o computador na mochila. Viu-o e até fez um comentário sobre ele. E às 11 da noite, quando a polícia chegou ao apartamento, o computador tinha desaparecido. Exato. E que devemos nós deduzir daí? Pode ter parado noutro sítio e, por qualquer razão, ter esquecido lá o computador. Não é muito provável, pois não? Não, não é muito provável. Mas podia tê-lo deixado para reparação. E depois há a possibilidade de haver outro sítio onde ele costumasse trabalhar e que nós ignoremos. Por exemplo, em tempos, alugou um espaço num gabinete de freelancers perto de Sankt Eriksplan. E há também, claro, a possibilidade de o assassino ter levado o computador com ele. Segundo Armansky, a Salander é muito boa com computadores. Exatamente, disse Modig, assentindo com a cabeça. A teoria do Blomqvist é que o Svensson e a Johansson foram assassinados por conta da investigação que o Svensson estava a fazer e que estaria toda no computador dele. Estamos a ficar um pouco para trás. Três vítimas de assassínio criam tantas pontas soltas que é difícil acompanhar o ritmo. Mas a verdade é que ainda não fizemos uma busca como deve ser à secretária do Svensson na Milênio. Falei com a Erika Berger esta manhã. Disse-me que estava surpreendida por ainda não termos ido dar uma vista de olhos ao que ele lá deixou. Temo-nos focado demasiado na caça à Salander. E até agora não fazemos a mais pequena ideia do motivo. Combinei com a Berger uma visita à Milênio amanhã de manhã. Obrigado. Na quinta-feira, Mikkel Blomqvist estava sentado à secretária a conversar com Malin quando um telefone tocou algures na redação. Através da porta aberta, viu Henry passar para ir atender. E então percebeu, numa fração de segundo, que era o telefone da secretária de Dag, e levantou-se de um salto. Para! Gritou. Não toques nesse telefone. Henry tinha a mão no auscultador. Michael atravessou a sala a correr. Como diabo era o nome da falsa companhia que tinha? Indigo Marketing. Fala, Michael. Em que posso ser-lhe útil? Bom dia. Chamo-me Gunnar Björk. Recebi uma carta a dizer que ganhei um telemóvel. Parabéns, disse Michael. É um Sony Ericsson, último modelo. E é grátis? Exatamente, completamente gratuito. Para receber a sua oferta, só tem de ser entrevistado. Fazemos estudos de mercado e análises aprofundadas para várias empresas. Demorará cerca de uma hora a responder às nossas perguntas. Depois da entrevista, o seu nome será incluído noutro sorteio e terá a oportunidade de ganhar 100 mil croas. Compreendo. Pode ser pelo telefone? Infelizmente não. O questionário envolve olhar para vários logos comerciais e identificá-los. Vamos também perguntar-lhe que tipo de imagens publicitárias prefere e mostrar-lhes várias alternativas. Vamos ter de mandar um dos nossos colaboradores. Estou a ver. E como é que eu fui escolhido? Fazemos este tipo de estudo várias vezes por ano. Neste momento estamos a concentrar-nos em homens bem-sucedidos no seu grupo etário. Tiramos números da Segurança Social, à sorte, dentro destes parâmetros. Björk aceitou finalmente o encontro. Disse a Michael que estava de baixa e a convalescer numa cabana de verão em Semada-Laró. Deu indicações sobre como lá chegar. Combinaram um encontro para sexta de manhã. Yes! Gritou Michael quando desligou o telefone, esmurrando o ar. Malin e Henry trocaram um olhar surpreendido. Paulo Roberto aterrou em Irlanda às 11:30 da manhã de quinta-feira. Tinha dormido durante a maior parte do voo desde Nova York e, por uma vez, não estava a sentir os efeitos do jet lag. Acabava de passar um mês nos Estados Unidos a falar de boxe, a assistir a combates e a procurar ideias para uma produção que planeava vender à Strix Television. Relutantemente, admitiu que tinha arrumado profissionalmente as botas, em parte por persuasão da família, mas também porque começava a sentir o peso dos anos. Nem sequer era tanto o problema de manter-se em forma, o que conseguia com uma sessão bem puxada no ginásio pelo menos uma vez por semana. Ainda era um nome de referência no mundo do pugilismo e esperava continuar a trabalhar na modalidade, de um modo ou de outro, até ao fim dos seus dias. Foi buscar a mala à passadeira da bagagem. Na alfândega escolheram-no para ser revistado. Até que um dos funcionários o reconheceu. É Paulo, na mala só traz as luvas, não é verdade? A arma mortífera é você mesmo, pá. Estava a atravessar o hall das chegadas em direção à escada rolante quando se deteve bruscamente, aturdido, ao ver o rosto de Lisbeth Salander nos jornais da tarde que se encontravam nos expositores. Talvez sempre estivesse a sofrer o efeito jet lag, ao fim e ao cabo. Voltou a ler o cabeçalho. Caça a Lisbeth Salander. Olhou para o outro expositor. Extra! Psicopata procurada por triplo assassínio. Comprou os jornais da tarde e os da manhã e foi para a cafetaria. Leu os artigos com uma sensação de irrealidade. Quando Michael Blomqvist chegou ao seu apartamento na Bellmansgatan às 11 da noite de quinta-feira, estava cansado e deprimido. Tinha planeado deitar-se cedo para recuperar um pouco de sono, mas não conseguiu resistir à tentação de ligar o iBook e ver o e-mail. Nada de interesse por esse lado. Mas então abriu a pasta Lisbeth Salander. O coração bateu-lhe mais depressa quando descobriu um novo documento chamado MB2. Abriu-o imediatamente. Procurador E. Está a passar informação para a imprensa. Pergunta-lhe por que não passou o antigo relatório da polícia. Ponderou a mensagem confuso. Que antigo relatório da polícia? Por que teria ela de escrever todas as mensagens sob a forma de charada? Criou um novo documento, a que chamou críptico. Olá, Sally. Estou morto de cansaço e ainda não parei um momento desde os assassínios. Não estou com paciência para adivinhas. Talvez tu te estejas nas tintas, mas eu quero saber quem matou os meus amigos. Assinado M. Esperou, sentado à secretária. A resposta críptico 2 chegou um minuto mais tarde. Que farias se tivesse sido eu? Respondeu com um críptico 3. Lisbeth, se é verdade como dizem que te passaste dos carretos, talvez possas pedir ao Dr. Teleborian que te ajude. Mas eu não acredito que tenhas assassinado o Dag e a Mia. Espero não estar enganado. O Dag e a Mia iam publicar um artigo a denunciar o negócio do sexo. Suponho que terá sido essa a razão porque os mataram, mas não tenho nada a que me agarrar. Não sei o que ocorreu mal entre nós, mas tu e eu conversámos em tempos a respeito da amizade. Eu disse-te que a amizade se constrói com base em duas coisas, respeito e confiança. Mesmo que já não gostes de mim, podes continuar a contar comigo e a confiar em mim. Nunca revelei os teus segredos, fosse quem fosse, nem sequer o que aconteceu aos milhões do Venastrome. Confia em mim. Não sou teu inimigo. Assinatura M. Já quase tinha perdido a esperança quando, 50 minutos mais tarde, o documento críptico 4 surgiu no visor. Vão pensar nisso. Miquel suspirou de alívio. A resposta significava exatamente o que dizia. Lisbeth ia pensar nisso. Era a primeira vez, desde que, sem uma palavra de explicação, ela desaparecera da sua vida, que oferecia uma possibilidade de comunicação. Escreveu o documento críptico 5. Ok, eu espero, mas por favor, não demores muito tempo. O inspetor Fast recebeu a chamada na sexta-feira de manhã, quando estava na Langholmsgatan, perto da Västerbron, a caminho do trabalho. A polícia não tinha recursos para colocar o apartamento da Lundagatan sob vigilância 24 horas por dia, de modo que tinham pedido a um dos vizinhos, um polícia reformado, que o mantivesse debaixo de olho. A chinoca acaba de chegar, disse o homem. Dificilmente Fast poderia estar num local mais conveniente. Fez uma inversão de marcha ilegal depois da paragem de autocarros da Helena Borgsgatan, antes de chegar à Västerbron, e desceu a Ohaligtsgatan até à Lundagatan. Chegou menos de 2 minutos depois de ter recebido o telefonema. Atravessou a rua a correr e entrou no edifício pela porta das traseiras. Miriam Vu ainda estava parada diante da porta do apartamento, a olhar para a fechadura arrancada e para a fita da polícia atravessada de um umbral ao outro, quando ouviu passos nas escadas. Voltou-se e viu um homem corpulento a olhar fixamente para ela. Sentiu a hostilidade dele e deixou cair a bolsa no chão, disposta a fazer uma demonstração de boxe tailandês, se necessário. Miriam Vu? Perguntou ele. Para surpresa dela, estava a mostrar-lhe um crachá da polícia. Sim, respondeu. Que se passa aqui? Onde esteve a semana passada? Estive fora. Que aconteceu? Houve um assalto? Vou ter de pedir-lhe que me acompanhe a Kungsholmen, disse ele, pondo-lhe uma mão no ombro.